Se eu disser que João é do sexo masculino, você saberá de imediato uma porção de coisas sobre ele. Sua incerteza prévia quanto à forma da genitália de João será reduzida, embora não eliminada. Você saberá fatos que antes desconhecia a respeito dos cromossomos, dos hormônios e de outros aspectos da bioquímica desse indivíduo, e haverá uma redução quantitativa em sua incerteza prévia quanto ao tom e à distribuição de pelos faciais, da gordura corporal e da musculatura de João. Contrariando os preconceitos vitorianos, sua incerteza prévia a respeito da inteligência geral de João ou sua capacidade de aprender continuará inalterada pela informação a respeito de seu sexo. Sua incerteza prévia sobre a capacidade de levantar pesos ou destacar-se na maioria dos esportes será quantitativamente reduzida, mas apenas quantitativamente. Muitas mulheres podem suplantar homens em qualquer esporte, embora normalmente os melhores homens vençam as melhores mulheres. Sua capacidade de apostar na velocidade de João ao correr ou na força de seu saque no tênis será ligeiramente aumentada pela minha revelação sobre o sexo dele, mas não chegará à certeza. Agora, a questão da raça. E se eu disser que Suzana é chinesa, enquanto sua certeza prévia se reduzirá? Agora você apostará que ela tem cabelos lisos e pretos, ou que um dia foram pretos, uma prega de pele epicântica na extremidade interna das sobrancelhas e mais algumas outras características. Se eu disser que José é negro, isso não lhe dirá, como vimos, que ele é negro, mas não deixará de ser informativo. A elevada correlação interobservador sugere que existe uma constelação de características que a maioria das pessoas reconhece, e por isso a afirmação José é negro reduz sim a incerteza prévia com respeito a José. Em certo grau, isso funciona pela via inversa. Se eu disser que Carlos é um velocista campeão olímpico, sua incerteza prévia quanto à raça dele por uma questão estatística será reduzida. Na verdade, você poderá apostar com um bom grau de confiança que ele é negro, asterisco. Por nenhuma boa razão que eu consiga discernir, exceto a sensibilidade à flor da pele nas pessoas quando o assunto é raça, Sir Roger Bannister meteu-se num tremendo vespeiro anos atrás por ter afirmado coisa parecida. Fim da leitura de asterisco. Entramos nessa discussão porque nos perguntamos se o conceito de raça foi ou teria sido alguma vez um modo acentuadamente informativo de classificar as pessoas. Como poderíamos aplicar o critério da correlação interobservador para julgar a questão? Bem, suponhamos que temos fotografias do rosto de 120 nativos aleatoriamente escolhidas de cada um dos seguintes países: Japão, Uganda, Islândia, Sri Lanka, Papua Nova Guiné e Egito. Se mostrássemos a 120 pessoas todas as 120 fotos, suponho que cada uma delas teria 100% de acerto ao classificá-las em 6 categorias. E mais, se lhe disséssemos os nomes dos 6 países, todos os 120 participantes, se tivessem um razoável grau de instrução, atribuiriam corretamente todas as 120 fotografias aos países corretos. Não fiz esse experimento, mas confio em que o leitor concordará comigo no resultado que seria obtido. Pode parecer pouco científico de minha parte não me dar o trabalho de fazer o experimento, mas minha confiança em que você, sendo humano, concordará mesmo sem o experimento ter sido feito é exatamente a ideia que estou querendo provar aqui. Se o experimento fosse feito, acho que Levotin não esperaria um resultado diferente do que previ. No entanto, uma previsão oposta parece decorrer de sua afirmação de que a classificação racial praticamente não tem significância taxonômica ou genética. Se não há significância taxonômica ou genética, o único outro modo de se obter uma elevada correlação interobservador seria uma semelhança de viés cultural no mundo inteiro. E acho que Levotin também não irá querer predizer tal coisa. Em suma, a meu ver, Edward está certo e Levotin, não pela primeira vez, está errado. Obviamente, Levotin não errou em sua soma. Ele é um brilhante geneticista matemático. A proporção da variação total na espécie humana que representa a parcela racial da variação é mesmo baixa. Mas, devido à variação entre raças, por menor que seja a porcentagem da variação total, se ela for correlacionada, será informativa, de modo que certamente serão demonstrados medindo-se a concordância interobservador na avaliação. Devo agora reiterar minha forte objeção a ter de assinalar uma alternativa ao preencher formulários indicando minha raça ou etnia e expressar todo o meu apoio à afirmação de Levotin de que a classificação racial pode ser ativamente prejudicial às relações sociais e humanas, especialmente quando as pessoas usam classificação racial como um modo de tratar as pessoas de modo diferente, com discriminação negativa ou positiva. Afixar um rótulo racial a alguém é informativo no sentido de que isso nos diz mais de uma coisa a respeito da pessoa. Pode reduzir nossa incerteza quanto à cor da pele, à lisura dos cabelos, o formato dos olhos e do nariz e a altura desse indivíduo. Mas não há razão para supor que isso nos diz alguma coisa sobre o quanto ele é qualificado para um emprego. E mesmo na improvável eventualidade disso reduzir nossa incerteza estatística sobre sua provável adequação a um determinado trabalho, ainda assim, seria uma perversidade usar rótulos raciais como base para discriminação ao contratar pessoas. Escolha com base na habilidade, e se com isso acabar tendo um time de velocistas inteiramente negro, tudo bem, você não exerceu discriminação racial por chegar a essa conclusão. Um grande regente, quando seleciona músicos para sua orquestra, sempre requeria na audição que eles tocassem atrás de uma cortina. Os músicos recebiam ordem de não falar e até de tirar os sapatos para que o som de suas passadas não traísse o sexo do candidato. Mesmo sendo estatisticamente um fato que as mulheres tendem a ser melhores harpistas do que os homens, por exemplo, isso não significa que se deve discriminar ativamente os homens que escolhem ser harpistas. A discriminação contra indivíduos baseada puramente no grupo ao qual pertencem, a meu ver, é sempre um mal. Hoje em dia, é quase universalmente aceito que as leis do apartheid na África do Sul foram perversas. A discriminação em favor de estudantes de minoria nas universidades norte-americanas pode, na minha opinião, ser justamente criticada segundo os mesmos fundamentos da censura ao apartheid. Ambas tratam pessoas como representantes de grupos e não como indivíduos com mérito próprio. Às vezes, a discriminação positiva justifica-se como uma reparação por séculos de injustiça. Mas como pode ser justo recompensar um único indivíduo hoje pelas iniquidades cometidas contra membros mortos há muito tempo do grupo plural ao qual ele pertence? Um fato interessante é que esse tipo de confusão entre singular e plural se revela no modo de falar que diagnostica infalivelmente os preconceituosos. O judeu, em vez de judeus, ou em seu mulato é um excelente lutador, mas não consegue distinguir esquerda de direita. Já o seu alemão, pessoas são indivíduos e individualmente são diferentes. Diferem muito mais que outros membros de seu grupo do que este difere dos outros grupos. Nisso, Levotin estava indubitavelmente certo. A concordância interobservador indica que a classificação racial não deixa de ser informativa, mas sobre o que ela informa? Não mais do que as características usadas pelos observadores quando concordam. Coisas como o formato dos olhos e a lisura dos cabelos, nada mais a menos que nos deem outras razões para crer. Por algum motivo, parecem ser as características externas, superficiais e triviais as que são correlacionadas com a raça, talvez em especial as características faciais. Mas por que as raças humanas são tão diferentes apenas nessas características superficialmente compíscuas? Ou será que nós, como observadores, somos predispostos a notá-las? Por que outras espécies nos parecem comparativamente uniformes, enquanto os humanos apresentam diferenças que, se as encontrássemos em outra parte do reino animal, nos levariam a suspeitar que estávamos lidando com espécies separadas? A explicação politicamente mais aceitável é que membros de qualquer espécie têm sensibilidade intensificada para as diferenças entre seus semelhantes. Por esse prisma, ocorre apenas que notamos as diferenças humanas mais prontamente do que as existentes entre membros das outras espécies. Os chimpanzés, que achamos quase idênticos, parecem tão diferentes aos olhos dos chimpanzés quanto para nós um açaí de um holandês. Tentando confirmar este tipo de teoria no âmbito interracial, o eminente psicólogo americano H.L. Teber, especialista nos mecanismos cerebrais de reconhecimento facial, pediu ao estudante de pós-graduação chinês que estudasse a seguinte questão: por que os ocidentais acham que os chineses são mais parecidos entre si do que os ocidentais? Após 3 meses de estudos intensivos, o estudante chinês informou sua conclusão. Os chineses são realmente muito mais parecidos entre si do que os ocidentais. Teber contou essa história com muitas piscadelas e franzir de sobrancelhas, sinal inequívoco de que uma piada estava a caminho, por isso não sei quanto há de verdade nesse caso. Mas não me é difícil acreditar na história e, a meu ver, ela não deve aborrecer ninguém.